Que vida boa que aquela aranha levava! Morava na floresta, tinha um lugar com uma boa sombra, o orvalho, tão apreciado, lhe matava a sede e era tão fresquinho. E além disso, o Criador lhe tinha ensinado como fazer uma teia muito eficiente e sempre pegava uma mosca incauta ou pequenos insetos. E aquela aranha vivia muito feliz e dizia consigo mesma: a minha existência está garantida, graças ao bom Deus. Os tempos passaram e tudo foi mudando à sua volta. Aquela floresta, antigamente virgem, agora estava sendo urbanizada. Ruas pavimentadas, rede elétrica, fios de telefone, internet. Mas a aranha continuava ali na dela, morando naquela árvore, mas sempre ouvia os homens conversando e dizendo: é, o mundo mudou, hoje quem não se atualiza está perdido. E a aranha, de tanto ouvir isto, pensou: preciso me atualizar, senão daqui a pouco eu vou estar perdida também. Aí esta aranha pensou: escutei os homens conversando a respeito de racionalização. Tudo tem que ser racionalizado. Deixa eu observar aqui, nesta minha teia, o que que pode ser economizado, melhorado. É, os tempos são outros. Aí ele olhou, olhou, olhou. Toda a sua teia era bem trabalhada. Estava feita de uma maneira que pegava qualquer inseto que voasse por ali. Mas e aquele fiozinho? Aquele fiozinho que ia para o alto. Aquele único fio que subia para o alto. Espera aí, para que serve esse fio? Tá aí, eu vou racionalizar, eu vou cortar esse fio. Não sei por que o Criador pede esse fio aqui para cima. A teia está bem amarrada em todos os cantos. E esse fio para cima, para que serve? Aí a aranha foi lá e cortou. E no momento que ela fez isso, aquela teia antes sólida parecia um telhado que ia desabar. E a aranha: que é isso? E pluf! Toda a sua teia caiu. Ela desmoronou porque cortou o fio que a ligava no alto. Você está compreendendo isso? O mundo se atualiza sim. Os tempos mudam, não resta dúvida nenhuma. Precisamos estudar, precisamos racionalizar, mas tem uma coisa que não importa quantos séculos passem, nunca vai mudar: a tua ligação para cima, a tua ligação com o alto. Você pode cortar tudo, pode cortar as suas ligações com as partes inferiores, com as laterais, com a esquerda, com a direita, mas a tua ligação para o alto, esta nunca vai mudar. E só existe uma pessoa que te liga a Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa quantos milhares de anos ainda passem, e não importa quanto a humanidade vá progredir, ou quantos padroeiros, padroeiras, medianeiros, medianeiras te apresentem daqui para frente, Deus nunca vai mudar esta verdade absoluta, porque Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando ele disse: eu sou o primeiro e o último, quer dizer que depois dele nunca vai aparecer mais ninguém. Surja a novidade que for, nunca corte a tua ligação para o alto, nunca corte o teu contato com Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mantenha o seu contato com Deus, mantenha a sua ligação com o céu, permaneça sempre na presença do Altíssimo, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.